gasto um ovo, um bicho, o lixo, a chama, o rio, a flama, o sol vermelho, a lira do dever, inflama tudo, incendeia e os gritos soam sempre assim.